Live Sequence. Conferindo arquivo musical. As melhores músicas das pistas de dança do passado. Ótima noite de sábado para você plugado aqui na Rio Sul. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Flash House. Eu sou Paulo Duran e nos próximos 120 minutos vamos levar até você alguns dos clássicos que marcaram toda a década de 80 e também 90. Já de cara aproveitando e agradecendo aqui o meu amigo e DJ Marcandi pela oportunidade de hoje excepcionalmente estar fazendo essa edição do Flash House. E a nossa festa começa com um verdadeiro funk do comecinho dos anos 80 com a Red Gang. Are you ready? Pista lotada, volume no máximo e let's enjoy the music. Flash House. Ladies and gentlemen, this is Paulo Durão is mixing the music. Are you ready? Khan. Let me rock Shaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Shaka Khan, let me rock Shaka Khan. Let me rock it, got the feel for you. Shaka Khan, what you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Shaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take it in my arm, let me fill you with my charm, Shaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Shaka. I make it more as a physical dream. I wanna rock Shaka, baby, cause you make me wanna scream. Baby, wanna scream. Baby, wanna scream. Baby, wanna scream. Let me rock it, got the feel for you. I love you. I feel, think. I feel for you. I feel. I think I love you. Let me rock it. Shaka, let me take it in my arm, let me fill you with my charm, Shaka. Cause you know that I'm the one that keep you warm, Shaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Shaka, cause you make me wanna scream.

Brussels hottest DJ. This is Paul Durand, mixing the music. Life just as hard as you want it to be. You got the power to set yourself free. Look at the people you see in the street. Look what we're living in. Keep moving. Just hanging around. Gotta keep on moving, keep your feet on the ground. Life's too short to waste your dreams away. So come on, people, hear what I say. Uma das grandes faixas que fizeram muita gente balançar nos anos 80. Super John Benson, Give Me The Night. Ainda teve aqui Delight, Wild Times, 1991. Projeto que surgiu assim, fazendo uma linha bem em cima do Inner City e tal. E sumiu, né? Desapareceu. Ainda rolou aqui a rapaziada do Triângulo Underground em New York City. Brooklyn, Bronx and Queens, BB and Q Band, On The Beat. Ainda o ex maquinista do metrô de New York City, D-Train, You're The One For Me. Chaka Khan, I Feel For You. E a gente começou a nossa festa aí no Flash House com Our Mad Gang, Are You Ready? E agora a gente faz um intervalo, jogo rápido. Na volta você confere a segunda meia hora do Flash House. Stay connected. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Já de volta aqui pela Rio Sul, em sistema digital para todo o planeta, pela rede mundial de computadores, sem chiados ou interferências, trazendo aí a segunda meia hora do Flash House, com um dos grandes clássicos dos anos 80, uma versão praticamente inédita no FM, que você só tá ouvindo aqui no Flash House. The McGarry's Love on a Summer Night. It's the hottest mixtape in the world. listening to the hottest, hottest mixes by Paul Durant. so much in love with you. So I began to learn to live without all those feelings that kept me so alive. I had to learn to forget what I used to think about. I felt the need to survive. Clássicos dos anos 80 e 90 também sempre presentes aqui no Flash House. Dessa vez com o poderoso Johnny Bristol, Love No Longer Has a Hold on Me. Ainda teve o Super Colonel Abrams de 1986 aí com I'm Gonna Let You, Voyage, I Love You Dancer, Cheryl Lynn e Alexander O'Neill. Isso aqui é muito bacana, Saturday Love. E ainda Kay Adams com Love Fever. Mais um intervalo rápido na volta, a gente parte aí pros anos 90 aqui no Flash House. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Já de volta aqui pela Rio Sul com a terceira meia hora do Flash House, agora trazendo nesse bloco os grandes clássicos da Italo House, mais conhecido aqui no Brasil como o Flash House, dominou totalmente no finalzinho dos anos 80 pro começo dos anos 90. A gente começa com um projeto chamado El Chico, House Music Lovers. lovers. Mixing the Music. I wanna tell you about my baby. She loves to come around. She's about 5 feet tall. From my head down to the ground. Does it come around here? Sit my mouth midnight. I don't.

instrumental da Italo House, mais conhecida como Flash House aqui no Brasil, um dos grandes produtores da época, né? Lee Merrill, Latulan, Teddy Zino, Russian Roulette, RJ and the Family, Gloria, um clássico do Santa Esmeralda dos anos 70, Olympia, Take Me Away, ainda Genie, I Need Your Love, os ingleses do Country Beat, I Like You, e começamos essa terceira meia hora do Flash House com El Chico, num sampler fantástico aí de Loleta Halloway pra House Music Lovers. Fazer mais um rápido intervalo, na sequência a gente volta aí com a quarta e última meia hora do Flash House, aqui pela Rio Sul. Stay connected. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Já voltando aqui pela Rio Sul com a quarta e última meia hora do Flash House. Trouxe pra você aí grandes clássicos dos anos 80 e agora a gente parte definitivamente pros anos 90. Uma linha assim que marcou muito essa época, chamada de Garage House, nasceu em Londres e tem coisas maravilhosas e a gente vai tocar algumas delas pra vocês aqui nessa sequência, começando com uma das grandes divas da música, Shaw Christopher, Don't Lose the Magic. A nossa primeira aqui no Flash House. Flash House.

why life is a maze. Even circles all over the place. Have you ever noticed the way that it goes? Up and down. It's a little bit of love to carry on when all is gone. It's a little bit of love. You know and I know for sure. Clássicos do Garage House dos anos 90, T-Mob, One Day, ainda teve The Four, Been a Long Time, Joey Negro com os vocais aí de mais uma das grandes veteranas, uma das grandes divas da música, Takabum, com Can't Get High Without You, ainda teve o um projeto chamado DS Key, I'll Keep Holding On, e o Fire Island, uma regravação de 1979 aí do Machine com There But The Grace of God, e começamos essa última meia hora do Flash House com Shawn Christopher, Don't Lose the Magic. Eu sou Paulo Duran, mais uma vez agradecendo sua audiência, muito obrigado aí ao DJ Marcandi pela oportunidade, um super final de semana para todos e um grande abraço. Um passado de presente para você. Flash House.